achei que podia fazer o que quisesse da minha vida. Foram muitos anos de vivência, muitos passos de apatia na cabeça, muitos goles a mais, alguns passos para trás, só fazendo a cena. Eu aprendi o bastante pra poder sorrir, pois ainda estou aqui, tentando conquistar o meu espaço. Com muita pouca condição, mas a cabeça não abaixa. Já lembrar a fusão, já rola trão, e o que eu tenho de bom é do melhor. Sou o que sou, sempre o que sou, onde estou e o que quero. Sei com quem devo estar e o que na vida espero. Sempre que não tem medo de perigos, quem custa vagabundo, batizado, favelado, muitas vezes culpado. Se eu sou culpado, passei por isso, da vida sei o que eu espero, yeah. Deixa eu estar aqui, eu sempre em frente. Deixa eu estar aqui, eu sempre em frente. Deixa eu estar aqui, eu sempre em frente. Deixa eu estar aqui, eu sempre em frente. Quer parar, já falou, vou parar, já falei. Quer falar com o papai, fala agora, o velho quer embora. Muita gente riu de mim quando eu disse que podia fazer o que quisesse da minha vida. Foram muitos anos de vivência, muitos quadros de água fria na cabeça, muitos goles a mais, alguns passos para trás, só fazendo a cena. Eu aprendi o bastante pra poder sorrir, pois ainda estou aqui, tentando conquistar o meu espaço. Com muita pouca condição, mas a cabeça não abate, é lembrar. E o que eu tenho de bom é do melhor. Sou o que sou, tempo que sou, onde estou e o que quero. Sei com quem devo estar e o que da vida espero. Tribo não tem medo do perigo, esquentista, vagabundo, batizado, favelado, muitas vezes culpado. Se eu ser julgado, passei por isso aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Deixa eu estar aqui, eu sigo em frente. Deixa eu estar aqui, eu sigo em frente. Deixa eu estar aqui, eu sigo em frente. Deixa eu estar aqui, eu sigo em frente. Aê. Nós somos o Charlie Brown, boa noite, valeu! Deixa eu estar aqui, eu sigo em frente. Deixa eu estar aqui, eu sigo em frente. Deixa eu estar aqui, eu sigo em frente. Deixa eu estar aqui, eu sigo em frente. Muito obrigado, vão com Deus, valeu!